Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de terça-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje, proposta para o público juvenil, uma proposta com muita adrenalina e muita ação. É mais uma aventura de Cal Ormond com a série Conspiração, agora uma nova saga. Este volume tem por título Vingança, da autoria de Gabriela Lord, com a edição da Contraponto. As sagas juvenis são uma espécie de cepip e um piteu para os jovens leitores. É uma forma também deles treinarem o gosto, integrar-se neste mundo que é a cultura, a educação e o saber, todo ele depositado naquilo que é a criatividade, as girândulas imaginativas, metafóricas, as palavras, lhe transportar para o sonho da evasão, aquilo que é mundos possíveis, paralelos, quanto mais não seja a perceber a dimensão que alguns autores, neste caso uma autora, possui de facto de uma forma telúrica, torrencial, e dá para perceber que a saga iniciada aqui há uns anos atrás, há dois anos atrás, não irá parar tão cedo. As sagas do Harry Potter, a Tzerub, a Nárnia e até o Senhor dos Anéis, e uma agora que também está muito em moda, as Crónicas de Gelo e Fogo, a Guerra dos Tronos, de George Martin, fazem as delícias realmente de todo o leitor, seja ele jovem, adulto, menos jovem, aquele que tem o prazer, de facto, depositado no livro como um dos pilares essenciais daquilo que é o ser vivo, o ser humano, o ser sensível e ser criativo. Gabrielle Craig Lord, é assim o nome, nasceu a 26 de fevereiro de 1946. É australiana, nasceu em Sydney e foi já em tempos considerada a dama do crime do país dos cangurus, Down Under, como é assim considerado. Ela estudou na Universidade de New England, em Armidale, formou-se em literatura do período vitoriano e em 1978 recebe uma bolsa da New Writers Fellowship para dedicar-se à escrita ou pelo menos conseguir a primeira obra literária. A primeira que surgiu da sua imaginação foi A Death in the Family. Não foi um grande sucesso, assim como o segundo, só que o seu terceiro romance, Fortress, conseguiu, de facto, fazer a unanimidade da crítica do público leitor até chegar ao cinema. Depois, ela tem várias vertentes literárias, para além desta, do lado policial. Tem duas séries policiais, Jim Lincoln, com um ex-polícia, e depois uma outra, Jack McCain, que é uma espécie de funcionário judicial que se dedica a perceber nos restos aquela coisa que é designada profiler judicial, uma espécie de seguir os restos de pistas que depois irão para desvendar o crime. Esta série, que começou em 2010, esta retoma em 2011, já vai no terceiro volume, este é o primeiro, Vingança, já tem mais dois volumes, Malícia de 2012 e Perdido já deste ano de 2013. Para aqueles que estão bem lembrados, a primeira série, editada também em Portugal pela Contraponto, tinha um livro que correspondia a cada mês do ano. Eram 12 livros, 12 meses de grandes aventuras, protagonizadas por Cal Ormond e os seus amigos, e aqui Gabriel Lord retoma, de facto, esse cenário, esse viver trepidante no país dos cangurus, no Hemisfério Sul. Cal Ormond, um dia, em janeiro, como é fácil de perceber, e os seus amigos Winter e Bouges, que é um expert informático, meio desazado, muito corajoso, são confrontados com uma alerta e um pedido, uma carta que Cal Ormond recebe. Tem 30 dias para fazer frente a um desafio. É um enigma, ele não sabe o que fazer, acaba por ser atacado com um veneno quase mortal. Fica paralisado, é raptado, desaparece pura e simplesmente, e depois é a partir deste pressuposto, deste mote, deste tema, que os amigos Winter e Bouges, e depois mais tarde o seu irmão gêmeo Ryan, que leva quase a reboca a sua irmã Gab, que vão ser envolvidos numa grande aventura, esta sim de alta velocidade,

Para ter uma vida a dois harmoniosa, é aconselhável que fiquem tranquilos e unam suas cabeças. No trabalho, os astros não estão te protegendo. Por isso, vocês devem ficar atentos ao assinar qualquer tipo de documento. Sua cor para hoje é vermelha e o seu número de sorte é o 54. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Paulo Gorgulha também do seu signo de touro. Para ter um dia tranquilo, desfaça qualquer mal entendido e dúvida que porventura exista entre você e a pessoa querida. No trabalho, dê tudo de si, pois a fase está muito boa. Até uma promoção poderá pintar. Agora, para conservar a saúde, evite o nervosismo. Sua cor para hoje é cinza e o 2 é o seu número de sorte. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Erasmo Carlos é também do seu signo de gêmeos. Se você deseja realmente ser feliz, coloque um pouco mais de calor no seu romance para quebrar a rotina que está afastando você da pessoa querida. E no trabalho, existe uma boa chance de prosperidade. Portanto, não perca tempo e agarre com unhas e dentes. Sua cor para hoje é rosa e o 15 é o seu número de sorte. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Câncer, leão, virgem. Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. Tony Belotto é também do signo de câncer. Deixe o ciúme de lado e não recuse o amor que lhe caiu do céu, pois ele poderá lhe dar aquela felicidade que sempre sonhou. No trabalho, existem possibilidades de contatos vantajosos e os mesmos poderão abrir suas portas para o sucesso. Por isso, não deixe para depois o que pode fazer hoje. Sua cor é marrom e o seu número de sorte é o 18. Leão, de 22 de julho a 22 de agosto. Caetano Veloso é também do signo de Leão. Leonino, leonina, as dúvidas são próprias da mocidade. Mas se você já tem uma idade suficiente para saber o que realmente quer da vida, ponha a cabeça no lugar. Para não se arrepender mais tarde, não arrisque sua reputação em negócios duvidosos. Sua cor é amarelo ouro e o seu número de sorte é o 30. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Suzana Vieira é também do seu signo de virgem. Fique de olhos bem abertos, porque este é um daqueles dias em que, em matéria de amor, tudo dará certo. Portanto, não fique aí parado e aproveite esses bons momentos. No trabalho, o dia é razoavelmente bom para pedir um aumento, mas não comente seus planos com ninguém. Sua cor é caqui e o 22 é o seu número de sorte. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Libra, escorpião, sagitário. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Paulo Castelli é também do signo de Libra. Para não se arrepender amanhã, não entristeça a pessoa que você ama com dúvidas injustas. Colega do signo de Aquário poderá lhe ajudar muito, principalmente com relação à parte afetiva. Se você pretende colher bons frutos no trabalho, plante agora uma boa semente. Sua cor é laranja e o seu número de sorte é o 5. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Elisângela é também do seu signo de escorpião. Escorpiana, escorpiana, ligue suas antenas, pois a pessoa amada espera mais atenção de sua parte. Portanto, deixe os negócios um pouco de lado e lhe dê mais carinho. Para ter um dia sem problemas no trabalho, confie mais em si mesmo e evite discussões. Sua cor para hoje é verde e o 23 é o seu número de sorte. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Luiz Carlos Guimarães é também do seu signo de Sagitário. Procure dialogar mais com a pessoa querida e evite criticá-la. Pense bem antes de dar um passo além das pernas para não se arrepender mais tarde. Agora, com relação aos seus negócios, mantenha a objetividade antes de assumir qualquer compromisso. Sua cor é creme e o 17 é o seu número de sorte. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Capricórnio, aquário, peixes. Capricórnio, de 22 de dezembro a 21 de janeiro. Jô Soares é também do signo de Capricórnio. Não se preocupe com os pequenos problemas que estão acontecendo na sua vida amorosa, pois a fase está boa e todos os desentendimentos serão resolvidos. Vocês podem até fazer planos para o futuro. Aproveite as ótimas vibrações astrais e coloque em ordem sua vida profissional. Sua cor é prata e o seu número de sorte é o 39. Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro. Priscila Fantin é também do seu signo de aquário. Aquariana, aquariana, fique atento e não se deixe envolver por um romance passageiro, principalmente se a pessoa oposta for casada. Ele não lhe dará alegrias e sim só aborrecimentos. Não deixe os problemas familiares interferirem no seu trabalho. Concentre-se no que tem a fazer e procure separar os assuntos particulares dos profissionais. Sua cor é branca e o seu número de sorte é o 20. Peixes, de 19 de fevereiro a 19 de março. Gabriel Pensador é também do seu signo de peixes. Se você está arrependido do que fez à pessoa querida, não se envergonhe e peça desculpas, pois ela está realmente muito sentida com o jeito que foi tratada. Caso precise de uma ajuda para resolver essa situação, pode contar com o apoio dos seus familiares. E no trabalho, as coisas tendem a melhorar. Sua cor é lilás e o seu número de sorte é o 27. Horóscopo do dia. Elas são as campeãs da semana. As campeãs da semana. E no Canal 1 vamos trazê-las à 1 da tarde. Aqui, durante 60 minutos, vamos apresentar as 15 músicas mais ouvidas e pedidas um pouco por todo o mundo. Fique na escuta de As Campeãs da Semana, aos sábados, das 13 às 14, com Diego Soares, no Canal 1. No Canal 1 gostamos de lhe trazer programas únicos que façam ainda mais companhia. Marcos Rangel apresenta Bate-Papo Musical, um programa de palavras faladas e musicadas onde são abordados diversos temas e rubricas. Abra portas à boa disposição com Bate-Papo Musical, todas as terças, às 10 da noite, no Canal 1. Pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e coisas. São estes componentes de Café Brasil, um espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, às terças e quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. Todos os artistas começam do zero. Todos têm uma história e ninguém chega aos grandes palcos sem ela. Marcos Filho conta-lhe estas histórias e fala do percurso de grandes artistas em Central da Biografia. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado.

essa história da Atlântida, quando escuto o começo ao caos. A raça humana eterna, mutante, nasce a plano astral. Raio, sol, que haja luz no novo dia. Voz da fé, é a sombra que te guia. Eu vou buscar no silêncio do teu mar. Gigante, espelho da eterna tá. Dom da visão do voo distante, sonho pra nos lembrar. Seu artista preferido. Duplex. Duplex. A luz que acende o olhar vem das estrelas no meu coração. Vem de uma força que me fez assim. Regadas em mim. O tempo pode mudar. A chuva lava o que já passou. Resta somente o que eu já vivi. Resta somente o que ainda sou. Acende o olhar, vem pelos cantos da imaginação, vem por caminhos que eu nunca passei, como se a vida soubesse.

Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Justiça em cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Solidão que Nada. De trem que trabalha sozinho. O que ele não sabia é que ele tem direito a um aumento no salário por causa disso, o auxílio solidão. Só que o chefe, o Dr. Peixoto, resolveu dar ao Durval uma companhia, a Edvânia. Durval, essa é a Edvânia, o seu auxílio solidão. Bem, Dr. Peixoto, não era bem isso que eu tinha em mente. Por quê? Você não gostou da Edvânia? É, você não gostou de mim? É que, na minha cabeça, o auxílio solidão viria em dinheiro, não em pessoa. Meu filho, a Edvânia é melhor do que dinheiro. Essa moça vale ouro, não é, Edvânia? É. E, por acaso, a Edvânia entende alguma coisa de trem? Claro que entende, a Edvânia é mineira. Fala trem o tempo todo, né? É, trembão. Tá vendo? É que o auxílio solidão serve para os maquinistas que não têm um auxiliar na cabine do trem. Agora você vai ter uma auxiliar solidão. Que não entende nada de trem. Mas tem muita vontade de aprender, né, Edvânia? Mas, doutor Peixoto, eu queria mesmo era o dinheiro. Pois eu não sou banco pra ficar dando dinheiro pros outros. Pega lá o seu trenzinho e leva a Edvânia com você, tá? Assim, lá foram o Durval e seu novo auxílio solidão, a Edvânia, para o trem. Então, Durval, você é sempre assim, caladão? Sou. Eu não. Se eu pudesse, não pararia de falar nunca. Nota-se. Nossa, nunca andei de trem na minha vida, acredita? Nunca? Primeira vez. Eu prefiro andar de carro, acho muito mais chique. Nossa, mas aqui dentro é quente, né? É por causa do forno. Ah, aqui tem forno? Que legal, porque eu sou uma ótima boleira. Que sabor você prefere? Sabor do quê? Do bolo, ora. Eu não sei. Nem precisa responder, porque eu só sei fazer bolo de milho. Quer que eu te diga como é a receita? Não precisa. Você pega 1 quilo de farinha de trigo, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar... Edvânia, o forno serve pra colocar o carvão, não o bolo. Ah, que pena.

Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 e seguinte, que diz assim: Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximou-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, diz-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Diz Jesus: fazei-o sentar. Ora, havia naquele lugar muita erva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente fez com os peixes, e todos comeram e sobraram mais cestas. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos ouvintes, como que essa palavra é tão bonita para todos os nós, principalmente na realidade da vida. Olha, Jesus, olhando para aquela multidão que estava a seu redor, se preocupou porque ele via que eles realmente estão com fome. Sabe que muitas vezes na vida, nós vivemos nas situações que parece que Deus não mais lembra de nós, que parece que as coisas da vida se tornaram tão difíceis. Quem nos ajudará? A quem nos recorreremos? Mas Jesus hoje mostra que Ele é um Deus que deve ser confiado. Ele é um amigo que não falha. Ele é um companheiro fiel. Por isso Jesus, olhando para aquela multidão, pergunta o seu discípulo Filipe: o que vamos fazer para dar para esse povo a comer? Jesus se preocupa contigo. Jesus também se preocupa comigo. Portanto, nunca pense que Deus te abandonou. Nunca pense que Jesus não mais está te olhando. Jesus sim nos olha, nos cuida. Assim como uma mãe que ama seu filhinho cuida bem do seu filhinho, assim também Jesus cuida a cada um de nós. Agora nós podemos prestar atenção nesse texto que nós ouvimos, porque aí nos chama a atenção uma realidade. Jesus queria a participação tanto dos seus discípulos quanto daquelas pessoas que ali estavam. Por isso que André diz: olha, tem um homem aqui que está com 5 pães e 2 peixes, mas isso é pouca coisa, parece tanta gente. É pouca coisa, mas como Deus fica feliz com as nossas pouca coisa, feito com amor, feito com generosidade. Como Jesus se alegra quando a gente faz os gestos pequenos que demonstra que nós somos cristãos, que demonstra que nós temos Deus no coração. Gestos pequenos, mas que são tão grandes para o Senhor. Gestos pequenos de perdão, gestos pequenos de reconciliação, gestos pequenos de buscar cada vez mais ser melhor, ser bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser uma boa filha, ser um bom esposo, ser uma boa esposa. Esses gestos pequenos, é isso que agrada o Senhor. Cada esforço que nós fizermos para o bem, isso já é o amor, meus irmãos, minhas irmãs. Por isso Jesus, então, olhando o gesto pequeno daquele homem que tem esses 5 pães e 2 peixes, ore para o Pai, suplica para o Pai, rende graças. E sabem o que aconteceu? Houve multiplicação dos pães. Houve multiplicação dos peixes. É importante que nós pensemos nisso. Que Deus quer contar conosco. Deus quer contar com o nosso esforço.

Queres ouvir os melhores sets de DJs? Um mix que dura e dura e dura? Ficar a ouvir grandes sons durante horas sem blá blá blá pelo meio? Então fica atento a Electric Nights, o teu programa de dance music 7 dias por semana. Electric Nights, da meia-noite às 2 da manhã, na Antena Best. Alinhas? O trabalho começa bem cedo. Eles já estão reunidos e preparados para começar a fazer sair do forno os novos singles, para que às 6 da manhã sejam ouvidos pelos nossos ouvintes. Quem são eles? São a nossa equipa técnica especializada em singologia. Já percebeste? 14 em linha, de segunda a sexta, às 6 da manhã, só com as melhores e mais recentes músicas para ti, na tua Antena Best. Alinhas? No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama, no mundo da fama, no mundo da fama. Ivete Sangalo não perde mesmo o pique depois de uma temporada de shows nos Estados Unidos, onde se apresentou no fim de semana passado, sempre com casa lotada e ingressos esgotados. A cantora já está de volta ao Brasil. Neste fim de semana, Ivete retoma sua agenda de shows pelo país. A cantora voltou ao Brasil com a agenda lotada. Fez show no sábado em Cuiabá, no Mato Grosso, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no domingo. Ivete já se prepara para comandar a festa do Prêmio Multishow pelo segundo ano consecutivo. A premiação está marcada para o dia 3 de setembro no Rio de Janeiro. No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama, no mundo da fama, no mundo da fama. Depois de passar 40 dias de férias nos Estados Unidos, Silvio Santos retornou ao trabalho esta semana. No jogo das três pistas, o apresentador recebeu convidados especiais e polêmicos. Tami Miranda e Alexandre Frota participaram da brincadeira e não se livraram das gozações e piadas, sempre irreverentes, do dono do baú. Durante o jogo, Silvio perguntou para Frota de onde veio o enorme colar de ouro que o diretor e ator estava usando. Frota não se fez de rogado, respondendo que foi da barra de ouro que ganhou quando participou da Casa dos Artistas. O Fortão ainda aconselhou Silvio a retomar o projeto do reality show. Com Tami, nova contratada do SBT, ela vai comandar um reality show na emissora. Silvio também não poupou gozações e questionou se ela é menina ou menino. Tami respondeu que, na verdade, como agora era funcionária dele, poderia chamá-la do que quiser. No mundo da fama, Naomi Campbell não descuida da boa forma e do equilíbrio entre corpo e mente nem quando está navegando em um iate de luxo pelo Mediterrâneo. A top foi vista fazendo uma aula de yoga aeróbica com um personal trainer no deck do iate. Horas antes, a modelo tinha praticado yoga com o ex-namorado e agora companheiro na prática dos exercícios. Prod passa uns dias no iate de Naomi, que está ancorado na costa de Ibiza, na Espanha. No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama, no mundo da fama, no mundo da fama. Britney Spears está arrasada, segundo o tabloide americano. A cantora não ficou nada feliz quando soube que o ex-marido Kevin Federline se casou em segredo com a namorada Victoria Prince, com quem tem uma filha de 2 aninhos. Uma fonte contou à publicação que Britney nunca esqueceu o pai de seus filhos, Sean Preston, de 7 anos, e Jaden James, de 6, e que espera Ava se reconciliar com ele algum dia, para os dois criarem juntos os seus filhos. No mundo da fama, Brad Pitt e Angelina Jolie estão nos preparativos finais para subir ao altar em Los Angeles nas próximas semanas. O casal vai contar com a participação de todos os filhos na cerimônia. Mas Zahara, 8 anos, terá o papel mais importante como dama de honra. Zahara quer ser dama de honra e, conhecendo Angelina, ela deixará a menina. Shiloh quer recepcionar os convidados e Pax e Maddox parece que vão ajudar o irmão de Brad, Doug, a se arrumar para ser padrinho. O casamento é principalmente para as crianças e eles querem que aconteça na casa deles em Los Angeles.